YD994, Escala FM, 95,7 MHz. Emissora vinculada à rede CBS, Comunicações Brasil SAT. Telefone 81549-49. Estamos apresentando Música de Hoje e de Sempre. Tony Mottola, Mala Femina. Jimmy Miller, The Lady is a Tramp. Solamente una vez, contigo en la distancia y desesperadamente, Orquestra TV Son. Aqui na Scala FM você ouviu Hamburg Radio Orchestra On the Street Where You Live, A Man and a Woman, Frank Shakespeare, Joe Basile, Anima e Core. Scala FM, imprescindível. Neste sábado, às 10 da noite, a Scala FM estará reapresentando um especial com a orquestra de Ray Conniff, diretamente do Tokyo Kosei Nankin Hall, no Japão. Scala, não dá para não ouvir.

Escala FM. Orquestra de Anoclite, Penny Lane, Ray Conniff, Laura e Werner Miller, Stairway to the Stars. Thank you. Orquestra de Paul Morian, Rendezvous ou Lavandou, I Need You, Pers Faith, Liberate, Live for Life. Scala FM 95,7. Equilibrada por natureza. Seu lugar, Scala FM. Na escala, Max Gregor, Forget Me Not, Hep Talk, Ray McVeigh e Alfred House, La Mer. Já à venda nas melhores lojas, o CD com os magníficos instrumentais da Scala FM. Mirage, Rua Iguatemi 236, no Itaim. Scala, não dá para não ouvir. Você está ouvindo música de hoje e de sempre. Neste sábado, às 10 da noite, a Scala FM estará reapresentando um especial com a orquestra de Ray Conniff, diretamente do Tokyo Kosei Nankin Hall, no Japão. Scala, não dá para não ouvir. Thank you. Você ouviu na Scala FM Make It Easy on Yourself, Northern Lights Orchestra, The Man and His Music for a Shadow e George Saxon, I'm Easy. CYD 994, Scala FM 95,7 MHz. Emissora vinculada à rede CBS, Comunicações Brasil SAT. Telefone 815-4949.